ZYK 688, 1260 kHz. Rádio Mulher, São Paulo. Uma voz que vai longe. O programa Sertão Alegre com o sanfoneiro Lidinho está em novo horário, 8h15 da manhã, de segunda a sábado.